A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. De Moscou para o mundo, Voz da Rússia, programa Onda DX. Olá, tudo bem? Eu sou Danilo Nonato. Está entrando no ar aqui pela rádio Voz da Rússia, em ondas curtas e também na internet, mais uma edição do programa Onda DX. Seu guia pelas ondas curtas, rádio escuta e tecnologia. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Olá, você ligado no programa Onda DX aqui da Voz da Rússia. Muito prazer, eu sou Danilo Nonato e no programa de hoje vamos ouvir um pouco da história da rádio emissora Voz da Rússia, que completa 84 anos. Uma das maiores emissoras do planeta, a Voz da Rússia comemora o aniversário de sua criação. Há 84 anos, começaram as transmissões de Moscou para países estrangeiros. Durante todos estes anos, a Voz da Rússia tem vindo a informar o mundo sobre acontecimentos no país e no exterior, procurando tornar a Rússia mais compreensível e próxima para os habitantes de outros países. Em 29 de outubro de 1929, o público de outros países ouviu pela primeira vez o genérico da Rádio de Moscou. A primeira transmissão foi em idioma alemão. Em breve, era também possível ouvir no exterior programas em francês e inglês. As emissões em português começaram em 1932. Surgia no mundo a primeira rádio internacional. A sua finalidade era contar aos estrangeiros sobre a União Soviética. A segunda rádio internacional, a BBC de Londres, apareceu só 3 anos depois, em 1932. E a Voz da América, 13 anos depois, em 1942. Inicialmente, a emissora chamava-se Rádio Central de Moscou. Nos anos 90, do século passado, passou a se chamar Voz da Rússia. Em 84 anos, muita coisa mudou. A difusão de transmissões, os tipos de transmissores, a apresentação da informação. Apesar da respeitável idade da Voz da Rússia, a rádio é bastante moderna e atual. Hoje, os programas da Voz da Rússia podem ser ouvidos por meio de telefone celular em 33 idiomas, internet e em 39 idiomas. Mais de 8 milhões de pessoas fora da Rússia são amigas da radioemissora Voz da Rússia em redes sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, Google e Ibu. A Voz da Rússia também tem escritórios no exterior, em Washington, Londres, Rio de Janeiro e Istambul. Uma das principais orientações do trabalho da companhia é o diálogo com as comunidades russas nos demais países. Vamos ouvir agora no programa Onda DX a identificação em alemão da Rádio Central de Moscou, hoje Voz da Rússia. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E agora vamos com algumas informações do DXismo pelo mundo. Acontece a primeira semana de escutas em onda curta, da 0 hora do dia 9 de novembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de novembro. Informações e regulamento no site do DX Sem Fronteiras, DX Clube Sem Fronteiras. O site é o www.dxclubesemfronteiras.com. Lá você, portanto, pode acompanhar o regulamento das informações do DX Clube Sem Fronteiras. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo, o Antônio Avelino, diretor do clube. Tô te devendo uma entrevista aqui no Onda DX, tá bom, Avelino? Tão breve vamos entrar em contato com você. Bom, para você que queira corresponder com o DX Clube Sem Fronteiras, caixa postal 77 CEP 55002, traço 970, Caruaru, Pernambuco, no Brasil. Tá aí, portanto, as informações do DX Clube Sem Fronteiras, promovendo a primeira semana de escutas em onda curta, da 0 hora do dia 9 de novembro até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 de novembro. Mais informações, dxclubesemfronteiras@hotmail.com ou www.dxclubesemfronteiras.com. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Bom, agora no programa Onda DX da Voz da Rússia, vamos ouvir a participação do DXista Leonardo Ferreira. O Leonardo, que está na Terra do Sol, está na China, conhecendo a Rádio Internacional da China. Parabéns aí pelo seu trabalho do outro lado do mundo. Ok, Leonardo, receba um 73 de todos os DXistas do Brasil e também de toda a equipe do Onda DX da Voz da Rússia. Olá amigos, aqui é Léo Ferreira falando da cidade de Lagoa de Dentro, na Paraíba, e chego a partir de agora com algumas informações do mundo das ondas curtas. Tem sido regular a sintonia da Rádio 9 de Julho de São Paulo, capital. A constatação é do deixista Antônio Avelino da Silva, de Caruaru, Pernambuco, que tem sintonizado a emissora na frequência de 9.820 kHz na banda dos 31 metros. A Rádio Internacional da China divulga seus novos horários e frequências para as transmissões em português destinadas à América do Sul, em vigor neste novo período radial B13, válido até 29 de março de 2014, das 22 às 23 horas pelo tempo universal em 9.410 kHz e 9.685 kHz, das 23 horas à meia-noite pelo tempo universal em 6.100 kHz e 13.650 kHz, e da meia-noite à 1 hora pelo tempo universal em 6.100 kHz e 9.435 kHz. A Rádio Exterior da Espanha divulga em sua programação que deixará de transmitir em ondas curtas através do centro emissor de Cariari, na Costa Rica, segundo o que informa o deixista Antônio Avelino da Silva, de Caruaru, em Pernambuco. A emissora também informou que ampliará suas emissões via Noblejas, na Espanha. A NHK World, Rádio Japão, permanece transmitindo em português para o Brasil duas emissões diárias em ondas curtas. A primeira acontece às 9 horas pelo tempo universal em 6.195 kHz e a segunda às 21 horas e 30 minutos pelo tempo universal em 17.540 kHz. A Rádio Romania Internacional divulga os seus novos horários e frequências para as transmissões em espanhol no novo período radial B13, válido até 29 de março de 2014. Tome nota, das 20 horas às 21 horas pelo tempo universal em 6.010 kHz e 7.325 kHz. Das 22 horas às 23 horas pelo tempo universal em 13.680 kHz e 15.160 kHz. Da meia-noite à 1 hora pelo tempo universal em 7.345 kHz, 9.650 kHz, 13.590 kHz e 15.110 kHz. E das 3 horas às 4 horas pelo tempo universal em 7.345 kHz, 9.650 kHz, 11.800 kHz e 13.630 kHz. E encerrando aqui o segmento DX, segue um forte abraço para o DXista Wender José Silva Marques, que mora em Unaí, em Minas Gerais. Aquele abraço e continue sempre ligado aqui no nosso programa. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Esteve com vocês, Léo Ferreira, direto de Lagoa de Dentro, na Paraíba. 73 a todos e boas escutas! Forte abraço a você que nos escuta nas ondas curtas da Voz da Rússia. Uma ótima semana. Fique em paz. Até o próximo programa. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.